clichê fala de legado, mas é minha lei, tá presente no passado. Eu sou última gota desse jarro quebrado pra honrar os tom olhado que jamais será secado. Último sobrevivente, no fim é solidão, sabe o que tive que passar, o que a vida tirou de mim, hoje ela não pode me ensinar. É o desejo do poder, é difícil viver sem machucar pessoas ao meu redor. Hoje eu só quero poder viver sem o peso de dar valor só quando eu ficar só. Com um toque de mestre, o aluno segue o caminho sozinho, mesmo escuro e sombrio. E quando cresce, o lado ninja desaparece, o lado humano grita enquanto a lágrima desce. Às vezes por tristeza, vezes com raiva na cabeça, sente que o mundo inteiro em volta não vale nada por mais que me ofereça. Eu sinto tanta falta, eu sinto tanto medo, e aquilo que me falta pode me machucar. Minha família não volta junto com meus sentimentos, e hoje essa ferida aberta eu vou cicatrizar. É tanto tempo, se foi não me sinto mais obcecado por vingança. E hoje restou nós dois, uma nova família, uma nova esperança. Shinobi, eu escolhi ser o renegador. É tantos que eu vim morrer em busca de alguma resposta. A vida me ensinou a viver sozinho, sem precisar de um clã. Shinobi, eu escolhi ser o renegador. É tantos que eu vim morrer em busca de alguma resposta. A vida me ensinou a viver sozinho, sem precisar de um clã. Vive de outra maneira que seu coração manda ser. Que não é a primeira vez que a dúvida me rodeia. Mesmo com as mágoas, ainda tem os laços que criei. Vou desfazer os nós e mostrar que somos os mais fortes dessa aldeia. Era uma corrente de amor e carinho que se transformaram em cinzas pelo caminho. É o destino mar. Eu sinto tanta falta, eu sinto tanto medo, e aquilo que me falta pode me machucar. Minha família não volta junto com meus sentimentos, e hoje essa ferida aberta eu vou cicatrizar. É tanto tempo, se foi não me sinto mais obcecado por vingança. E hoje restou nós dois, uma nova família, uma nova esperança. Shinobi, eu escolhi ser o renegador. Tantos que eu vim morrer em busca de alguma resposta. A vida me ensinou a viver sozinho, sem precisar de um clã. Shinobi, eu escolhi ser o renegador. Tantos que eu vim morrer em busca de alguma resposta. A vida me ensinou a viver sozinho, sem precisar de um clã.